A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 6º programa A Escola e o Meio. No passado dia 16 de novembro, iniciaram-se as comemorações do centenário de José Saramago, as quais se vão se estender durante o próximo ano até 16 de novembro de 2022. Também na nossa escola se fez a evocação deste nome maior da nossa literatura. Hoje temos o prazer de ter connosco em estúdio o professor Nuno Teixeira, que é docente de português no nosso agrupamento, na escola secundária, para nos falar destas ações evocativas de Saramago e para nos falar também um pouco deste nosso grande escritor e dos seus livros. Bem-vindo, Nuno, é um prazer rever-te aqui em estúdio. Olá, Célia, boa tarde aos ouvintes e boa tarde aos companheiros da professora Célia aqui no clube de rádio. É um prazer regressar aqui, creio que da última vez foi a propósito de francês ou de cultura clássica, da disciplina de ICLC. Sim, acho que vieste cá pelas duas razões, alguns por 2016, talvez. Talvez. 2016. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Pois, gostaria muito que tu nos falasses eu percebi que ontem houve já várias ações na nossa escola e até já no meio e pela cidade. Fala-nos então do que é que já foi feito no âmbito destas comemorações que arrancaram no dia 16. Pois, a ideia partiu então da área disciplinar de português, e fazia sentido que assim fosse, de dedicar um ano. Até porque para o ano se completam 100 anos sobre o nascimento, portanto ontem passaram 99 anos sobre o nascimento de José Saramago, e a ideia seria prolongar para que não ficasse apenas reservado a um dia essa comemoração, prolongar durante um ano letivo, em múltiplas plataformas, em múltiplas circunstâncias e em vários contextos, essa comemoração do escritor. E a melhor comemoração que se pode fazer é, no caso de um escritor, ler a sua obra. E foi o que ontem se fez em alguns sítios da cidade de Oliveira do Hospital. Alunos de cursos profissionais, acompanhados de alguns professores, foram lendo, foram deambulando pelos cafés da cidade, lendo excertos da sua obra. Quer da obra de ficção, romances, quer de obra não ficcional de Saramago. E foi ao longo de parte da manhã que assim decorreu essa primeira iniciativa pública do agrupamento de escolas dedicada a Saramago. Muito bem, também assisti a uma aula tua para uma turma de 12º ano e aí também, obviamente, foi uma aula diferente. Foi uma aula diferente. Não estava nos planos desse dia que fosse também no contexto de uma aula dedicada a Saramago essa homenagem, até porque em particular não sou dado a comemorações desse teor, mas enfim, já que me tinha associado às leituras públicas, transferi, e também fazia sentido que assim fosse, transferi para o contexto de sala de aula essas leituras. Era ontem de facto o seu 99º aniversário, e portanto partilhei com os alunos a leitura de alguns excertos de uma das obras mais emblemáticas de Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, e a Célia teve a amabilidade de vir à sua aula com os alunos da sua turma também, e estivemos um pouquinho a recordar alguns a obra de Saramago e outros a aprender algumas coisas sobre este escritor que merece, de facto, a atenção que quer o público leitor lhe tem dado desde os anos 80, quer a escola, através do Ministério da Educação, fazendo integrar a obra de Saramago nos programas escolares, no 12º ano, neste caso. Com o Memorial do Convento. Com o Memorial do Convento ou o Ano da Morte de Ricardo Reis. Muito bem. Pois eu apreciei, e porque aprende-se sempre com quem sabe, que foi o caso de ontem, e por isso também estamos aqui hoje para aprender mais alguma coisa e de partilhar com os nossos ouvintes. Fala-nos então um pouco da importância de Saramago e na nossa literatura e na história. Ontem fizeste aquela referência às obras que se podem considerar universais, não é? Que tocaram já todos os públicos, e outras que se calhar são mais direcionadas sobre a nossa história e sobre o nosso mundo. Sim. Os estudiosos da obra saramaguiana costumam dividir a produção ficcional, daquilo que possamos chamar romances, em duas fases. Uma fase mais nacional, de tema nacional, e uma fase de tema mais universal. Ainda assim, antes delas, antes dos anos 80, portanto, antes do primeiro grande romance, que é Levantado do Chão, Saramago já tinha escrito obras importantes, não dedicadas propriamente ao romance, mas de outra natureza, por exemplo, relatos de viagem, crónicas, textos de jornal e um romance que Saramago não considerava, chamado Terra do Pecado, que romance que Saramago não considerava digno de constar da sua bibliografia, portanto ele tinha proscrito ainda em vida esse romance. Pelo que, efetivamente, só a partir de 1980 ou 81, quando é editado Levantado o Chão, é que Saramago se revela enquanto ficcionista aos leitores portugueses, com um grande impacto, não apenas porque o tema era ainda ligado ao pós-25 de Abril, o tema de Levantado o Chão está ligado às lutas pelo território no Alentejo, pós 25 de Abril, e portanto era um romance que de algum modo ainda tocava aos leitores portugueses num ambiente ainda muito politizado pós 25 de Abril. Isso por um lado. Por outro lado, porque a escrita de Saramago começou a modificar-se precisamente nesse romance, e quando falamos da escrita de Saramago, falamos da sua maneira peculiar de pontuar os textos. Como saberão os leitores de Saramago, começou a terminar as suas frases não com a pontuação mais habitual, por exemplo, um ponto final, mas sistematicamente com vírgulas, com isso confundindo, claro, um leitor menos habituado a esse seu estilo de pontuar, não é? E foi precisamente com esse romance Levantado o Chão que, a páginas tantas, como dizia Saramago, sem grande explicação. Saramago, curiosamente sendo ateu, tinha muitas vezes explicações místicas ou mágicas para determinados fenómenos que com certeza teriam e terão outras explicações. Saramago dizia que, por razões que ele próprio não consegue explicar, decidiu deixar de fazer o anúncio, por exemplo, das falas das personagens com os clássicos dois pontos, mudança de parágrafo, travessão ou aspas, não é? Para que o leitor mais claramente perceba que há uma mudança de voz, não é? Entre o narrador e uma personagem. E decidiu então continuar, ao longo de longuíssimos parágrafos, o seu texto, e portanto, em vez de dois pontos, apenas uma vírgula e apenas dando a entender que há uma mudança de voz com uma maiúscula, não é? E esse estilo saramaguiano depois prolongou-se em toda a sua obra até ao fim. Muito bem. Portanto, esse foi o primeiro romance de grande impacto. E respondendo à tua questão, Célia, sim, na verdade, hoje é-nos relativamente fácil perceber que durante as décadas de 80 e inícios da década de 90 do século passado, os primeiros romances de Saramago foram dedicados a temas, digamos que portugueses, ou circunstâncias históricas que nós portugueses reconhecemos mais facilmente. Levantado do Chão, no Alentejo, depois a seguir o romance que o celebrizou em Portugal, Memorial do Convento, apesar de ser num outro tempo, uma circunstância nacional também, não é? Em Mafra, com Dom João V, depois Jangada de Pedra, o ano da morte de Ricardo Reis, Jangada de Pedra na Península Ibérica, não é? Não, na Ibéria, como lhe chamavam os gregos, não é? A história do Cerco de Lisboa, Lisboa na Idade Média e na nossa contemporaneidade. E depois, sim, a partir do Evangelho segundo Jesus Cristo, algures em 1991, Saramago começa a tratar assuntos que qualquer leitor em qualquer parte do mundo reconhece como atinentes à sua circunstância pessoal, neste caso por via do cristianismo, não é? A figura de Jesus Cristo, quer para crentes ou não crentes, é uma figura universal, histórica, com peso reconhecido, e portanto começou a ter um público mais alargado, e eu diria que foi a partir deste romance que Saramago começou a ser notabilizado, sobretudo no estrangeiro, e depois essa notoriedade veio a ser premiada com o Prémio Nobel, como sabemos, no fim da década de 90. E portanto, a partir daqui, a partir do Evangelho segundo Jesus Cristo, depois com o ensaio sobre a cegueira, que é uma parábola muito interessante sobre uma sociedade distópica, não é? Disfuncional, a partir de uma doença, de uma pandemia. Portanto, estamos muito nesse contexto. Sim, Saramago, aliás, foi um visionário nesse aspecto, porque conseguiu, de facto, imaginar o que é que seria uma sociedade que deixa de funcionar corretamente por uma anomalia de saúde, por um caso de saúde coletiva, não é? Já o percebemos bem. Sim, claro. Infelizmente, não é? Depois também o ensaio sobre a lucidez, a caverna. Enfim, romances que tornaram, fizeram de Saramago, de facto, um autor reconhecido em todo o mundo. E, portanto, sim, para sintetizar esta alocução, a obra de Saramago tem estes dois grandes âmbitos, um âmbito mais local ou nacional, mais português, se quisermos, e um âmbito mais internacional. Percebes que os jovens com que lidas todos os dias e o público que tu conheces é, de facto, o leitor de Saramago? Ou não está tão divulgado quanto deveria? O público escolar, não é? Os por obrigação. Alunos, por obrigação, acabam por ser leitores, não é? Se não integralmente, eles são obrigados a ler. E como é que os alunos dizem? Como é que eles aderem ao Memorial de Convento? Nos últimos dois anos estudaram o ano da morte de Ricardo Reis. Como é que é? Ou há diferenças? Como é que os alunos reagem a uma obra e à outra? Reagem bem. Eu não sei se esta é a minha resposta, se nesta minha resposta há alguma dose de ingenuidade ou ignorância relativamente ao facto de os alunos terem, de facto, lido os romances ou não, mas tenho a ideia de que grande parte dos alunos lê a obra, compelida a tal, a maioria dos alunos. Haverá sempre alunos que não leem, como no nosso tempo, se havia alunos que não liam as obras integrais, e aqueles que leem, e inquestionavelmente reconhecem qualidade nos romances de Saramago, como qualquer outro leitor. O mesmo sucede, por exemplo, com os Maias. Costumo dizer que só diz mal de os Maias quem não tiver lido os Maias. E, portanto, a experiência que eu tenho é uma experiência positiva. Os alunos, por norma, depois de lerem a obra, apropriam-se dela, gostam dela, estudam-na também, depois dessa leitura prévia, e ficam habilitados depois aos exercícios que têm de resolver sobre ela, ou em circunstância de avaliação externa em exame nacional, depois dessa leitura. Portanto, eu diria que a reação é uma reação positiva nos alunos que efetivamente leem, assim, ultrapassada aquela dificuldade estilística da pontuação, decorre normalmente. Eu acho que os que gostam, gostam muito. Portanto, percebemos é que se calhar esse é um universo um bocadinho restrito. Ou não partilhas dessa ideia? De que diz-se muito hoje, não é? Aquela parangona de se dizer que hoje se lê muito pouco, mesmo os adultos e os jovens também leem muito pouco. Partilhas dessa ideia ou não é tanto assim? Eu diria que sim, é de senso comum. Nós lemos menos, não é? Dedicamos menos tempo, há menos tempo na nossa vida para a leitura, ou há menos atenção, não é? A nossa atenção é muito, nem só o tempo, é a mesma capacidade de concentração, é mais disputada a nossa atenção instantaneamente por outros média, não é? E, portanto, eu diria que lemos menos, talvez. E os alunos também leem menos, por conseguinte. Em contexto escolar, diria que são tão leitores como nós teríamos sido, tão leitores obrigados como nós teríamos sido na mesma circunstância. Só uma, para completar a tua questão relativamente às diferenças entre Memorial do Convento e O Ano da Morte de Ricardo Reis. São romances diferentes, ambos interessantes. O Ano da Morte de Ricardo Reis, com certeza, interessará mais a um aluno ou a um leitor que goste muito de Fernando Pessoa, tenha compreendido bem Fernando Pessoa e adira a esse universo muito particular e único que é os heterónimos de Fernando Pessoa. E, portanto, é uma obra que está situada historicamente nos inícios do Estado Novo em Portugal, e é uma obra de temática pessoana. Eu diria, como professor, que o Memorial do Convento é mais propicia aos alunos uma experiência de leitura mais rica, histórica também, porque os faz regressar a um tempo que é o início do século XVIII, e por conseguinte são obrigados a estudar circunstâncias históricas anteriores, e eu penso que essa viagem na história é mais enriquecedora para os alunos que leem Memorial do Convento. E é uma fantasia, digamos que, agora esta opinião muito pessoal mesmo, é uma fantasia muito bem conseguida, a de Memorial do Convento. Para mim é dos melhores livros de José Saramago. Gosto muito de Memorial do Convento. Já o li adulta e gostei particularmente, se calhar também por aquela pelo contexto histórico, pela ironia fina que passa por ali, não é? A crítica que há ali à Igreja Católica, às ordens sociais da altura, ao próprio rei, gostei particularmente. Qual é, na tua opinião, a melhor forma de cativar as crianças e os jovens para a leitura? Neste mundo que nós vivemos, que é tão tomado, como tu dizes, pelas redes sociais, por outros meios tecnológicos que as gerações mais antigas não tinham e que estas têm. Qual será a melhor estratégia para os pais e para os avós que nos ouvem? Comprar livros aos meninos, desde pequenos? Sim, eu diria que... Ler-lhes? Haver o facto de haver uma biblioteca em casa... É estimulante. E adultos, sendo pais ou avós ou familiares, que também eles mostrem às crianças que são leitores, não é? E não são apenas educadores que obrigam crianças a ler livros. Ou seja, se o exemplo vier dos adultos, eu penso que uma criança, naturalmente... sente o mesmo fascínio que nós, crianças, sentíamos quando líamos livros, porque o fascínio é o mesmo, não é? As histórias têm vida na nossa cabeça quando lemos os livros. E, portanto, eu diria que a melhor forma é um contacto precoce, o mais precoce possível, com livros em ambiente familiar. O trabalho restante as escolas vão fazendo e eu julgo que têm feito com muito mérito e eu diria que com muito sucesso, apesar de todas estas dificuldades, Do tempo que vivemos, que é pouco propício ao tempo e à paciência e até ao silêncio que a leitura exige. Muito bem. Hoje também tivemos na escola um almoço com Saramago, portanto os nossos alunos dos cursos de restauração, quer de cozinha pastelaria, quer de restaurante bar, serviram-nos um almoço dedicado às iguarias que também Saramago comia enquanto criança, não é? Porque ele era um ribatejano, ali da Azinhaga do Ribatejo. Gostaste particularmente desse repasto? Gostei. E da ligação da literatura com a cozinha? Vai parecer suspeito, talvez, a quem nos estiver a ouvir, porque somos da casa, mas, na verdade, o curso de cozinha-pastelaria presenteia os seus convidados, às quartas-feiras, pelo menos, com refeições magníficas, a de hoje. Não desmereceu as anteriores e foi mais comovente, talvez, desse ponto de vista, porque dedicado a um autor que nos diz muito, a todos que conhecemos a sua obra, e foi, tendo sido feito um levantamento em alguns dos seus romances de comidas que são referenciadas por personagens fictícias, outras que dizem respeito à sua circunstância de vida, como tu acabaste de dizer, acabou por ser uma refeição particularmente saborosa, porque estivemos a comer pratos que são referidos nas suas obras, e é uma experiência gastronómica muito diferente, e, portanto, foi uma comunhão gastronómica e literária muito interessante, muito interessante e muito saborosa. Muito bem. Lembras-te de alguma atividade que ainda vai decorrer durante este ano na nossa escola, ainda no âmbito das comemorações do centenário de Saramago? Por exemplo, vamos ter uma visita de estudo. Sim, vamos ter uma que visita. Que engloba Mafra. Sim, no 12º ano, no âmbito das disciplinas de Português e de História, passaremos por Mafra, visitaremos o Palácio e Convento de Mafra, que serve de base ao romance Memorial do Convento. E as bibliotecas escolares, eu tenho visto, aliás, também referências às comemorações do aniversário de Saramago nas várias páginas das bibliotecas escolares, têm também atividades de leitura, de promoção de leitura, com folhetos que têm sido distribuídos, marcadores que vão sendo distribuídos, e a nossa coordenadora, a professora Ana Reis, com a sua veia mais performativa, mais teatral, com certeza que visitará alunos e turmas, não só da escola sede como das outras escolas, para levar Saramago a todos os meninos. Muito bem. Aqui nós também vamos fazer a nossa parte. Hoje a Matilde, que é quem tem a incumbência de sugerir livros, hoje vai sugerir precisamente o ensaio sobre a cegueira, e ao longo do ano vamos sugerir, por certo, todos estes romances que tu aqui hoje referiste e que são fundamentais para os portugueses. Se os portugueses que ainda não os conhecem, é sempre tempo. Diria que sim. Agora estava aqui a pensar no sentido da tua questão, porque é que é um escritor tão importante, e provavelmente esqueci-me de referir aquilo que, na verdade, o distingue de muitos outros e tem a ver com o seu posicionamento ideológico. Saramago, de algum modo, por exemplo, em Memorial do Convento, quis corrigir poeticamente as injustiças da história, não é? Fazer... nomear e identificar os anónimos da história, os trabalhadores, os esquecidos, e em Memorial do Convento É aqueles que construíram o convento. Aqueles que construíram, efetivamente, os trabalhadores, os pedreiros, os calceteiros, os cavadores, etc., os pintores, os artesãos, que na história não têm nome, porque nós atribuímos na história frequentemente os feitos ao líder político, neste caso Dom João V, diz-se na história, construiu o convento de Mafra. Ora, Saramago tenta corrigir, literariamente, essa injustiça e, a dada altura do romance, aliás, lista de A a Z, simbolicamente, os nomes das pessoas que construíram esse mosteiro. E, portanto, a obra de Saramago tem esse interesse particular porque foi um escritor muito atento ao seu presente político, o fim do século XX, mas a uma, não a uma revisão da história, como ela tem ocorrido na nossa, nos dias que correm, mas a uma espécie de correção da história, não é? A fazer justiça às pessoas que nunca puderam, às quais nunca nós podemos fazer justiça, nem poderemos fazer justiça. Por exemplo, nesse romance Memorial do Convento, ou no Evangelho segundo Jesus Cristo, corrigindo os defeitos, digamos que morais, do próprio Deus, não é? A este ponto chegou Saramago, e por isso também foi tão polémico em alguma das suas obras, por exemplo nesta, no Evangelho segundo Jesus. Provavelmente a mais polémica. Talvez sim. Pelo tema. Bem sabemos. Muito bem, Nuno, é sempre um gosto ouvir-te e aprender. Elucidámos e chamámos a atenção dos nossos ouvintes para a comemoração deste importante centenário, deste nosso grande escritor, o nosso único Nobel da Literatura, e também dos poucos Nobel, é o segundo, não é, que tivemos na nossa história. Muito obrigada pela tua presença. Creio que não vai ser a última vez que tu vais passar pelo Clube da Rádio este ano. Acho que brevemente chamaremos cá até para falar especificamente, por exemplo, do Evangelho ou de uma ou outra obra que queiras. Muito obrigada, Nuno. Até à próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Obrigado e bom trabalho para todos. Obrigada. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos com a sugestão de música do Tiago Brito. Fez 5 anos no passado dia 7 que faleceu Leonard Cohen. Leonard Cohen dedicou a vida a convertê-la em poesia. Vamos recordá-lo ouvindo Aleluia. Temos também a banda portuguesa de Black Mamba com a música Love Is On My Side. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. .2 Oliveira do Hospital. E ficamos agora com jogos de computador com o Mateus Lopes Verão. O Donkey Kong também surgiu na década de 80. Donkey Kong é uma série de jogos eletrónicos da Nintendo criada por Shigeru Miyamoto, que gira em torno do personagem Donkey Kong. O personagem apareceu pela primeira vez no jogo de arcade de 1981, intitulado Donkey Kong. Enfrentou o Super Mario, que posteriormente viria a tornar-se famoso com o Super Mario Bros. Em 1994, a série foi revivida no jogo de plataforma Donkey Kong Country, com Donkey Kong e o seu grupo de outros macacos como protagonistas. No cenário da selva de Donkey Kong Island, contra uma variedade de inimigos antropomórficos, os Kremlins, um grupo de crocodilos liderado pelo King K. Rool. Para vencer o jogo, é necessário que o jogador chegasse até Pauline, que foi sequestrada por Donkey Kong, onde ganha pontos. Os pontos também podem ser adquiridos de outras formas, destruindo obstáculos ou saltando-os. A cada 10 mil pontos, o jogador ganha mais uma vida. Em 1982, a Universal Studios processou a Nintendo por achar Donkey Kong muito parecido com King Kong, sem saber que King Kong já era do domínio público. Foi considerado um dos grandes fracassos da história dos jogos eletrónicos. Muito bem. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura. José Saramago vem aí com um ensaio sobre a cegueira. É sim, professora. Assinala-se a 16 de novembro de 2022 o centenário de José Saramago. Tal como em circunstâncias semelhantes acontece com outros grandes vultos, a efeméride constituirá uma oportunidade privilegiada para a consolidação da presença do escritor Prémio Nobel da Literatura em 1998 na nossa história cultural e literária. As noites passadas na Biblioteca Pública do Palácio Galveias, em Lisboa, foram fundamentais para a sua formação. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou. Hoje sugiro Ensaio sobre a Cegueira, um romance de 1995. Um homem fica cego, inexplicavelmente, quando se encontra no seu carro no meio do trânsito. A cegueira alastra como um rastilho de pólvora. Uma cegueira coletiva. Romance contundente. Saramago a ver mais longe. Personagem sem nome. O mundo sem contradições da espécie humana. Não se situa em nenhum tempo específico. É um tempo que pode ser ontem, hoje ou amanhã. As ideias de virem ao de cima, sempre na escrita de Saramago. A alegoria. O poder da palavra abre os olhos face ao risco de uma situação terminal generalizada. A arte da escrita ao serviço da preocupação cívica. Ensaio sobre a cegueira foi traduzido por diversas línguas e tornou-se um dos mais famosos do autor, juntamente com o Mural de Convento e Evangelho segundo Jesus Cristo, e foi, sem dúvida, um dos principais motivos para a escolha dele ao Prémio Nobel da Literatura em 1998. Leia ou releia Saramago. Boas leituras. Sem dúvida, uma excelente sugestão para os nossos ouvintes. Rádio Boa Nova. Espetacular. E ficamos agora com uma sugestão de visita, com a Mafalda Correia. Na aldeia de Lamelas, no concelho de Castro de Aire, em Viseu, nasceu um novo, mágico e instagramável lugar de Portugal. Com um cavalo de madeira, o novo baloiço foi inspirado na lenda do Penedo do Cavaleiro e promete ser um novo ponto romaria no país, pelas suas características únicas, vistas, enquadramento e originalidade. E ao lado tem ainda um gigante coração. O projeto foi construído pelo grupo Amigos da Pombeira, em parceria com a associação ACDR Lamelas. A associação explica que a escolha do lugar para o instalarem e o tipo de baloiço construído tem tudo a ver com a lenda do Penedo do Cavaleiro. No tempo dos mouros, havia um cavaleiro lusitano que se apaixonou por uma moura linda que tinha com muitos pretendentes entre os mouros. Foi perseguido entre vales e montanhas até que encontrou este lugar íngreme com uma vista estrategicamente favorável para fazer uma espera ao exército mouro. Assim, colocou aqui estes penedos para os arremessar contra o exército. Esgotado, deitou-se com a sua futura esposa numa cavidade ali existente. O exército passou sem ter sinal do cavaleiro, e este, por ter adormecido nos braços da sua amada, não deu conta dos mouros, e assim lá ficaram os penedos. Reza a lenda que desceu mais tarde para a zona da rocha, onde constituiu família. O desafio aos visitantes: desfrutar da natureza e das paisagens a perder de vista, das montanhas mágicas. Se quer conhecer estas maravilhosas paisagens, viaje até Lamelas, no concelho de Castro de Aire. Bem, aqui temos outro ponto de interesse aqui na região centro. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora passamos às notícias com a Beatriz Vaz Pato. A falta de mão de obra em Portugal está a ganhar uma maior dimensão à medida que a economia começa a reabrir, afetando todos os setores. De todos os afetados, podemos salientar a hotelaria, em que os empresários hoteleiros se veem obrigados a ir buscar mão de obra a outros países, como o Brasil, e também a restauração. Ora, como hotéis e restaurantes foram obrigados a encerrar a sua atividade por um longo período de tempo, despedindo ou colocando os seus trabalhadores em layoff, muitos deles optaram por mudar de atividade, não se encontrando agora disponíveis para regressar a essas atividades. Esta situação é de todo compreensível, já que as pessoas não poderiam sobreviver sem rendimentos. O caso dos desempregados muda, no entanto, esta minha perspectiva e vejamos porquê. Conforme temos ouvido na comunicação social, os baixos salários, associados à pandemia, são um forte impulsionador para a imigração para outros países, onde este problema também existe e é colmatado com o recurso a esta nova vaga de imigração de portugueses. Como combater, então, esta fuga de mão de obra, que na maior parte dos casos até é classificada ou mesmo altamente classificada? A resposta que parece óbvia é: os empresários, já que estão tão aflitos, que paguem melhor. Mas será assim tão simples? A mesma comunicação social diz-nos que, em termos percentuais, os empresários portugueses são dos que têm uma das cargas fiscais mais elevadas da Europa e, oferecer salários mais altos a potenciais novos funcionários, significará sempre um grande aumento de impostos, que é proporcional ao valor dos salários oferecidos. Se é certo que somos dos países com salários mais baixos na União Europeia, não me parece que, sem uma alteração desta política de impostos, se possa inverter a situação. Para que a mão de obra se mantenha no país, contribuindo para o desenvolvimento do mesmo, acabem os políticos de uma vez por todas de olharem para ele sem os óculos das campanhas eleitorais, e essa será, certamente, a grande obra que muitos poucos tentaram sequer nestes últimos 47 anos que já levamos de democracia. Muito bem, sempre muito crítica aqui a nossa Beatriz. Aliás, este tema prende-se já com o que vamos tratar a seguir, que é da política. E parece que a Maria hoje nos traz a situação política de crise que vivemos desde o chumbo do Orçamento de Estado na Assembleia da República, e esperemos que, de facto, Beatriz, o próximo governo saído das eleições de janeiro, de 30 de janeiro, tenha a possibilidade de corrigir estas assimetrias que tu agora referiste e que são responsáveis pela fuga da mão de obra e por um problema sério que está a acontecer em Portugal, que há vários setores da economia com uma falta de mão de obra impressionante e que está a pôr em causa o nosso desenvolvimento e até a saída para a crise, porque a crise económica ainda não se instalou tão profundamente quanto é expectável que venha a acontecer depois da pandemia. E, portanto, temos aqui problemas graves para resolver no nosso panorama económico-social. Boa Nova, irresistível. Muito bem, Maria, então vamos à política. O que é que se passa? Estamos em crise, a direita está em crise. O que é que vais tratar? Sim, sim, de facto hoje venho aqui passar em revista toda a situação política atual no país. Depois do chumbo do Orçamento de Estado, no passado dia 27 de outubro, e consequente dissolução da Assembleia da República, a política tem andado de facto um bocadinho agitada. As próximas legislativas já foram antecipadas e estão agendadas para o dia 31 de janeiro de 2022. Neste momento temos uma direita um bocado instável, talvez em crise, e uma esquerda também com opiniões assim muito que diferem muito de partido para partido. A direita está em crise, como acabei de dizer. O PSD prepara-se para um processo eleitoral, ainda este mês, para a escolha do novo líder nacional do partido. Paulo Rangel ou Rui Rio, os militantes irão escolher. Os candidatos divergem em muitos pontos. Enquanto Rangel acredita que esta cisão interna não vai prejudicar as legislativas e nem vai trazer mais instabilidade ao país, Rui Rio, por outro lado, tentou impedir ao máximo esta crise interna do partido. Quanto às legislativas, Rui Rio já afirmou que está aberto, caso ganhe as eleições do PSD, não é verdade? Está aberto a um possível acordo com o Partido Socialista, pelo menos por meia legislatura. Será isto uma opção viável, ter meia legislatura com um acordo entre PS e PSD e depois o futuro continua incerto? Por outro lado, o CDS afirmou, nomeadamente o seu líder, Francisco Rodrigues dos Santos, que uma coligação entre o CDS e o PSD seria capaz de trazer novamente estabilidade ao país, e diz que estes dois partidos, passo a citar, sempre ajudaram a pagar a conta da esquerda e a reerguer Portugal. Portanto, na direita parece que todos querem coligar-se uns aos outros e as opiniões não estão muito consensuais. Por outro lado, na esquerda, o PS afirma que não pode ser considerado culpado pelo chumbo do Orçamento de Estado, uma vez que tentou, por todas as vias, viabilizar ao máximo o orçamento. Aliás, este Orçamento de Estado foi o orçamento mais à esquerda, exatamente para tentar obter o voto do PCP e do Bloco de Esquerda a favor, o que não aconteceu. Lembre-se, aliás, que a geringonça só foi possível pelo apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, esses que, lá está, nestas eleições do Orçamento de Estado, votaram contra e, por isso, cedeu toda a dissolução da Assembleia da República e estas legislativas antecipadas. Jerónimo de Sousa afirma que a maioria absoluta do PS, bem como os possíveis acordos do PS com o PSD, serão um perigo para o país, ou seja, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda alertam para o perigo do Bloco Central. Jerónimo de Sousa não se mostra também arrependido pelas decisões até aqui tomadas, nomeadamente pelos votos contra o Orçamento de Estado. Afirma ainda, passo a citar, que vamos para eleições com a confiança de ter cumprido os nossos compromissos e ter lutado com todas as nossas forças por outro rumo para o país e por um futuro melhor para todos os portugueses. Até 31 de janeiro, tudo isto que nós vamos aqui dizer serão hipóteses, mas de facto torna-se cada vez mais difícil formular a perspectiva do que será o nosso próximo governo. Primeiro, parecem estar todos contra o Partido Socialista, como se ele fosse o culpado pelo chumbo do Orçamento do Estado. Por outro lado, parece que todos os partidos querem coligar uns aos outros. O PSD fala numa coligação com o PS, o CDS fala numa coligação com o PSD. Depois, será que vamos ter uma maioria PS ou uma maioria PSD? Ou será que depois vamos ter um governo PSD, CDS e teremos a direita outra vez a governar o nosso país? E também, por outro lado, qual será a importância de partidos mais pequenos ou com menos expressividade nestas legislativas, como por exemplo a Iniciativa Liberal, o próprio PCP e o Bloco de Esquerda? Qual vai ser a situação deles após este voto contra no Orçamento de Estado? Será que vão conseguir manter o pelouro que até aqui mantinham? E também o crescimento das forças radicais, tendo em conta os resultados das últimas presidenciais, será que o Chega vai ter alguma expressividade nestas próximas legislativas? Portanto, até o lavar dos cestos é vindima, não é verdade? E ainda não se sabe muito bem, mas note-se realmente que todos os partidos estão em crise, há falta de consenso de opiniões e a falta de acordos entre eles. Muito bem, esperemos é que os vários partidos consigam cativar os eleitores de forma a que haja, de facto, umas eleições muito participadas e que a abstenção, a elevadíssima abstenção que temos tido no país, diminua, porque se cerca de 40%, mais de 40%, como nas últimas legislativas, da população não votar, se calhar não saímos do quadro que nos tem guiado nos últimos anos e provavelmente até poderemos ter um quadro semelhante ao que tínhamos, quer dizer, podemos, como tu dizes, pode ser, temos normalmente dois partidos que são do arco do poder, mas são do arco do poder porque os eleitores assim querem, não é? Porque os pequenos partidos podem se tornar grandes partidos se adquirirem mais votantes. Portanto, em primeiro lugar, acho que também teremos que, até se calhar poderemos vir a dedicar antes das eleições aqui um programa à questão da abstenção, dissecarmos o que é que leva as pessoas a não votarem, porque é que a democracia está em descrédito, e porque isso é um caminho perigoso. A história já o provou, que o descrédito nos regimes democráticos pode nos levar aos totalitarismos e, portanto, convém aprender algumas lições de história para que não haja uma repetição. A história nunca se repete, mas rima muitas vezes, como dizem alguns historiadores. E esperemos que ela agora não volte a rimar. FM Boa Nova. Left home when I was only sweet 16. Chasing blind love in a bunch of broken dreams. Don't know how I thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that when it rains, I can feel it still running through my veins. Ran so fast I couldn't even crawl. Forgot where I belong. So my body on a dirty cold floor. Ficamos agora com cultura pop com o João Mário Ferreira. Teenage Mutant Ninja Turtles, ou como no bom e velho português, Tartarugas Ninja, é um grupo de 4 tartarugas antropomórficas, amantes de pizza, que são treinadas na arte do ninjutsu por um rato-sensei antropomórfico chamado Splinter. Essas 4 tartarugas, que eram tartarugas normais, acabaram por ser contaminados por um líquido radioativo que acabou por transformá-los em mutantes antropomórficos. E ao mesmo tempo foram adotados pelo seu sensei, que sofreu do mesmo, porém ele era um humano que acabou por se tornar um rato mutante antropomórfico. A partir da sua casa, que são os jogotes de Nova York, batalham contra criminosos, senhores demoníacos, criaturas mutantes, alienígenas, invasores, ou então contra o seu arqui-inimigo, Shredder, enquanto que ao mesmo tempo tentam permanecer escondidos da sociedade. A franquia, que atualmente pertence à Nickelodeon, foi criada por Kevin Eastman e Peter Laird, e teve a sua primeira aparição na revista de BD Teenage Mutant Ninja Turtles, número 1, publicada pela Mirage Comics em 1984, que por sinal é uma BD muito violenta e não recomendo para as pessoas com estômago fraco. Três anos depois, em 1987, foi lançada uma adaptação em desenho animado que infantilizou as histórias, fazendo assim fãs por todo o mundo. O desenho foi tão querido que durou 9 temporadas e acabou por terminar em 1996. Com esse sucesso todo, a franquia foi-se expandindo em séries animadas de televisão, filmes, videojogos, brinquedos e muitos outros. Até chegaram a fazer crossovers com os Caça-Fantasmas, o Batman, os Power Rangers, os Transformers e entre outros. As quatro tartarugas, que eram muito parecidas na BD, por serem preto e branco, necessitavam de algo que as distinguisse uma das outras, então deram cada um uma bandana e uma arma diferente. Além disso, deram a cada um um nome em homenagem a artistas do Renascimento. Temos Leonardo, ou Leo, que é o tático líder corajoso e dedicado estudante do seu sensei. Ele usa uma bandana azul e duas katanas longas e enfiadas. O seu nome é uma homenagem ao grande pintor, engenheiro, inventor, escritor, anatomista e escultor Leonardo da Vinci. Rafael, que é o bad boy da equipa, ele usa uma bandana vermelha e empunha um par de saia. O nome dele é inspirado no pintor e arquiteto italiano do Renascimento Rafael Sanzio. Donatello Odoni, que é o cientista, inventor, engenheiro e gênio tecnológico, ele usa uma bandana roxa e uma boa. O seu nome deriva do artista, renascentista e escultor italiano da Florença, Donatello. E por fim, temos Michelangelo, ou Mikey, que é o brincalhão, fácil de lidar e de espírito livre. Ele usa uma bandana laranja e um par de nunchakus. O nome dele, como é óbvio, deriva do grande pintor renascentista italiano, escultor, arquiteto, poeta e engenheiro, Michelangelo. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com o cinema e com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Red Notice, ou Alerta Vermelho. Foi realizado por Rayson Marshall Turber, é do género de ação e comédia e tem duração de 1h55. John Hartley, Dwayne Johnson, agente topo do FBI, está determinado a deter o bispo, Gal Gadot, uma criminosa com um mandato de captura internacional. Sabendo do desafio que tem pela frente, percebe que tem de arranjar um aliado à altura e contrata os serviços de Nolan Boot, Ryan Reynolds, um reputado ladrão de obras de arte. A ideia é ter Boot, que raciona como um criminoso, como uma espécie de consultor de perseguição. Mas este jogo de gato e rato vai levá-los aos locais mais improváveis do mundo e deixa-os quase à beira da loucura. Pronto, depois de ver este filme, eu fiz uma proposta ao Tiago também o ver, que era para obter a sua opinião, porque para não estarem sempre a ouvir a minha opinião, pois que é um bocadinho escassa. Eu achei que o filme era muito bom, tinha uma boa fotografia, passava por muitos lugares de destaque no mundo, tinha algumas referências a muitos bons filmes. E pronto, o Tiago agora vai-vos dar a opinião dele, para não estarem sempre a ouvir a minha. No que toca a atores, acho que tem um elenco incrível, a começar por Ryan Reynolds, que acaba por dar sempre uma certa comédia aos filmes. Depois, falando por mim, eu sou um grande fã de Dwayne Johnson, que neste filme tem um grande papel, passando por agente duplo, se formos a ver, que é o bom e o mau. E depois temos Gal Gadot, que acho que é a atriz ideal para o papel. Depois, acerca da história do filme em si, tem imensas reviravoltas e acho que quem o for ver não se pode apegar a ninguém nem à personalidade de ninguém. Pois está disponível na Netflix e também está nos cinemas, nos habituais, aqui próximo em Viseu ou em Coimbra. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com álbuns de rock e com Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum Out of Time. Out of Time é o sétimo álbum de estúdio da banda estadunidense R.E.M., lançado a 12 de março de 1991 pela Warner Bros. Records. Conta com alguns dos maiores sucessos da banda, como Losing My Religion, Shiny Happy People, Near Wild Heaven e Country Feedback. É o único álbum da banda em que foram lançados 8 vídeos musicais. O disco ficou no topo das tabelas de álbuns mais vendidos tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, passando 109 semanas na Billboard 200, alcançando o topo em duas oportunidades. O álbum vendeu 4 milhões e meio de unidades somente nos Estados Unidos e mais de 18 milhões em todo o mundo. O álbum ganhou 3 Grammy Awards em 1992, um como melhor álbum de música alternativa e dois para o primeiro single Losing My Religion. O lançamento foi a 12 de março de 1991. A gravação ocorreu entre setembro e outubro de 1990. Os géneros são rock alternativo folk, rock country e rock. A duração deste álbum é de 44 minutos e 8 segundos. A produção foi de Scott Litt e R.E.M. As faixas são Radio Song, Losing My Religion, Low, Near Wild Heaven, Endgame, Shiny Happy People, Belong, Off a World Away, Texarkana, Country Feedback, Me and Honey. Os músicos são Michael Stipe na voz principal, menos nas músicas Near Wild Heaven e Texarkana. Toca também a escaleta e os arranjos em Endgame. É o vocal de apoio em Near Wild Heaven e Texarkana. Peter Buck toca guitarras, viola e bandolim em Losing My Religion e Alpha World Away. Mike Mills, baixo, vocais, órgão em Radio Song, Low, Shiny Happy People, Alpha World Away e Country Feedback. Piano em Belong. Cravo e percussão em Alpha World Away. Voz principal em Near Wild Heaven e Texarkana. Teclados e arranjo em Losing My Religion e Texarkana. Bill Berry, bateria e percussão, baixo em Off the World Away e Country Feedback, piano em Near Wild Heaven, vocal de apoio em Near Wild Heaven, Belong e Country Feedback. No geral, do 9.4 a este álbum, é uma obra de arte e sem dúvida que é o melhor álbum da banda. Em seguida iremos ouvir Losing My Religion. Thank you. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 13 de novembro, realizou-se a 14ª Feira de São Martinho na Escola Básica da Cordinha. Em pleno dia de sol de São Martinho, muitos foram os visitantes que se deslocaram até ao espaço escolar para passear, petiscar e adquirir produtos hortícolas, doces, petiscos, frutos secos, artesanato. A boa disposição foi uma constante ao longo do dia e o convívio entre todos os elementos da comunidade educativa. Alunos, educadoras, professores, diretores de turma e assistentes operacionais era evidente. De realçar também o grande envolvimento de encarregados de educação e o forte espírito empreendedor e criatividade manifestados pelos alunos. A animação musical foi assegurada pelo grupo de concertinas Sons do Mondego. Ao almoço, os visitantes saborearam as magníficas sopas confeccionadas pelos encarregados de educação, Centro Social de Seixo da Beira e vários restaurantes da localidade. A todos o nosso bem-aja. Clube Europeu, Dia Internacional para a Tolerância, dia 16 de novembro. Numa organização conjunta do Clube Europeu, com a área disciplinar de Filosofia, foi assinalado o Dia Internacional para a Tolerância. Esteve presente na escola sede do nosso agrupamento a doutora Isabel Oliveira, com formação em Direito, mas dedicada à área da mediação de conflitos. A Assembleia, constituída pelos alunos do décimo ano, a palestrante propôs um título, Vamos Falar Sobre, deixando que a conversa fluísse naturalmente. No entanto, foi lançando temas como a perspectiva de cada um sobre o que é o seu mundo, a violência com uma linguagem destrutiva do outro, que espelha medo e não força, as emoções e a forma como as gerimos. Ser intolerante para com intolerância, saber distinguir empatia de simpatia, saber escutar ao invés de colocar a nossa experiência em primeiro plano. Em jeito de conclusão, ficou a seguinte mensagem. Façam o favor de ter voz, apelando aos alunos para que não deixem de reagir quando detectam situações de desrespeito pelos direitos do outro e de violência contra si próprio e contra os seus pares. Os alunos mostraram-se muito atentos e reagiram pontualmente às interpelações da comunicadora, deixando transparecer que foram interiorizando os conceitos e temas abordados e que os levaram consigo para futuras reflexões. Como dinamizadores, os professores do Clube Europeu ficam contentes se tiverem ajudado os alunos a levantar a voz e a fazer a diferença. Também é para isso que a escola cá está. Terminamos assim o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão e Estevão Abreu. E hoje teve a participação especial do professor Nuno Teixeira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova.